12, toques na meia-noite, feliz Natal. Traz minha lembrança pra perto da maca do hospital. Ensanguentada, ocupada por um cadáver. Não resistiu, infelizmente, então chama o padre. Boa comida em cada casa e uma oração singela. Infelizmente na favela, a noite não é bela. Não tem alegria, só desgraça compartilhada mutuamente. Felicidade é conquistada com 13 no pente. Cores vermelho, preto, branco, não é um bom velhinho. É uma barca com sirene repleta de assassinos. Vieram buscar sua lembrança, recordação. Extorsão, não pagou seu presente ao caixão. Seu banquete tá servido, prepara a mesa. Arroz azedo é só chegar, tá tudo na lixeira. Não se esquece do vinho à beira da lareira. Sacia sua dor ao lado da fogueira. Papai Noel, onde está o meu brinquedo? Eu só sinto alegria, proporcionando medo. Na minha árvore não contém o sino de Belém. Tem o fruto do meu sorriso, pendurei o dedo do refém. Feliz Natal a todos os moradores da periferia. Adoro, ódio, sublime a ausência da alegria. Minha noite vai ser repleta de dor e desespero, presenteando minha mãe com meu próprio enterro. Papai Noel se foi, noite repleta de desgraça. Pega uma quadrada, enquadra alguém, mata. Cometa um latrocínio, tenha o que sempre quis. 25 de dezembro, Natal feliz. Papai Noel se foi, noite repleta de desgraça. Pega uma quadrada, enquadra alguém, mata. Cometa um latrocínio, tenha o que sempre quis. 25 de dezembro, Natal feliz. Papai Noel não trouxe presente, ficou triste comigo. Homicídio, latrocínio, não fui um bom menino. Que pena, não vou ganhar o sonho tão almejado. Uma quadrada cromada com silenciador acoplado. Felicidade é obtida com sofrimento alheio. O trenó com presentes esse ano não veio. Não vi comida cara nem abertura de champanhe. Pega o ferro, vai pro abate, que Deus o acompanhe. O que será que tem naquela caixa com embrulho? O que será que o do farol terminou no túmulo? Sofrimento pra uns, pobre no necrotério. Alegria pra outros, decoração do presépio. Outra criança abandonada, jogada no lixo. Essa é a solução, infelizmente, o destino. No desespero maior, a faca é inevitável. Não quis, foi sem querer, outro filho abortado. Pra que sonhar, procurar outro caminho? Nessa bosta de data não ganhei nenhum carrinho. Agora decepção, será que sou tão insensível? Só queria abraçar alguém, extinguir a ausência do carinho. Mas é difícil, não dá, não vai acontecer. Talvez encontre a tal da paz se eu morrer. É impossível acreditar, não tem como lutar. Uma vez na vida eu gostaria de sonhar. Papai Noel se foi, noite repleta de desgraça. Pega uma quadrada, enquadra alguém, mata. Cometa um latrocínio, tenha o que sempre quis. 25 de dezembro, Natal feliz. Papai Noel se foi, noite repleta de desgraça. Pega uma quadrada, enquadra alguém, mata. Cometa um latrocínio, tenha o que sempre quis. 25 de dezembro, Natal feliz. Fogos de artifício decoram o céu nublado. Mas aí, deu meia-noite, eu não ganhei nenhum abraço. Ninguém veio me trazer a porra de uma taça. Meu brinde foi coroado com sangue e lágrima. Ninguém veio me oferecer um prato de comida. Ninguém veio ao meu lado ler uma parte da Bíblia. Jesus, meu Senhor, cadê tua compaixão? Não quero minha mãe comprando flores pro meu caixão. Eu fecho os olhos, vejo um futuro promissor. Sem rancor, sem ódio, sem mágoa, sem dor. Eu abro os olhos, vejo a merda da realidade. Descaso a consequência, são rastros de maldade. Então cadê a perspectiva? A droga do amor. Não quero que a lembrança do Natal seja a morte do doutor. O menor de idade conseguiu sua bicicleta. Passa a bike, resistiu, cabeça aberta. Entrego tudo em suas mãos, Cristo Redentor. Vou tentar não fraquejar, amado Salvador. Ó quão bom e quão suave, se esse fosse o desfecho. Tenho fé no meu rap, evitando uma pá de enterro. Feliz Natal a todos ainda, não posso desejar. Com sangue derramado, fica difícil de sonhar. Não dá pra prosseguir vendo as crianças chorando. Papai Noel, eu te espero no próximo ano. Papai Noel se foi, noite repleta de desgraça. Pega uma quadrada, enquadra alguém, mata. Cometa um latrocínio, tenha o que sempre quis. 25 de dezembro, Natal feliz. Papai Noel se foi, noite repleta de desgraça. Pega uma